las nalgas de mandarín. Preferiam ver diariamente um filme, pode ser todos eles diferentes, sendo que todos os filmes são completamente estúpidos. Ah, tipo, não sei, o pior filme do Adam Sandler que se possam lembrar, todo esse tipo de filme, tipo o Movie 43, todo esse tipo de filmes. Todos os maus filmes que vocês podem pensar, tudo isso todos os dias, de péssima qualidade. Sendo que a cada dia que vissem um filme, emborreciam cada vez mais, ou seja, perdiam o QI, quociente de inteligência, à medida, tipo, 1% por filme, ou seja, tipo, ao fim de 100 filmes, se calhar ao fim do ano, seriam tão burros como uma rocha, não é? E enquanto viam um filme, como, mesmo que fossem comédias ou não, durante todo o filme vocês estavam-se a rir do filme como uns alaros, como uns bêbados. Mesmo que o filme fosse um drama, vocês estavam-se a rir, tipo, as lágrimas a correr pela cara, tudo isso. E não teriam consciência do que estavam a fazer, não é? Então, ainda por cima, à medida que os dias passassem, pronto, chegavam ao ponto em que, sei lá, seria uma tragédia grega, não é? Olhar para essa miséria. Ou preferiam ver filmes complexos, daqueles, pá, que fosse preciso puxar pelos neurónios para compreender, mas que fossem recompensadores a nível do intelecto. Logo, ficaria mais inteligência a cada filme, ou seja, o oposto da primeira opção. Mas teriam o anão do Twin Peaks a brincar com as vossas bolas enquanto seguiam durante o filme. Em todos? Bem, não estou a ver todos. Nada de mal com isso. Atenção, o brincar pode ser desde palpar, lamber, ou pronto, se ele quiser fazer um sarico e uma chave, está à vontade dele, não é? Ah, ok. Não sei, pá, eu não sei o que é que o anão do Twin Peaks gosta de brincar. Pois, isso seria um bocadinho misterioso e dar aso à imaginação dele. Tá bom. Esta é fácil, Edgar. Não é? Então dá-lhe, Pedro. Pá, em primeiro lugar, alguém tem que brincar com os meus tomates enquanto eu estou a ver um filme, não é? Se não for eu, há de ser alguém. Que eu nunca tinha pensado. O bacalhau do Michael Myers. Depois tens esse problema. Quer dizer, nós não conhecemos bem o anão do Twin Peaks, mas se isto partes dá-se, portanto também não é problema. Pois não, não é? Podia ser dias bons, mas dias maus também, não é? Pois, exato. Dias que calhava. Exato. Tinha que aguentar, não é? Porque o problema da tua lógica do primeiro filme é que tu rapidamente começavas-te a babar todo, não é? Passado que é 10 filmes, 15. Não obrigatoriamente, caramba. Eu acho que vou escolher essa e já explico porquê, mas continua tu. Pá, pronto, era a segunda que eu via. Porque o primeiro, quer dizer, a matemática não está certa, Edgar. Há aí um problema na tua matemática, porque não seria que eu é de 1 a 200, não é? Não, ele está fora em percentagem, não é? Ah, em percentagem. Em percentagem. Ou seja, no primeiro dia tu tinhas 100% da tua inteligência e no segundo dia tinhas 99%. Mas no segundo dia ias perder 1% desse 99%. Não. Tu perdias um ponto do teu QI. Não, um ponto do QI. Percebi 1% da tua inteligência. Ah, pá, em média, não sei bem, acho que é tipo... No meu caso, podia ver 200 filmes, que eu até ficar burro. Vem de 150 a 200, não é? Ou seja, ao fim de um ano estava-se tramado. Estava fodido. Até meio ano, provavelmente. É um filme por dia. Pai, são só filmes de merda, meu. Não pode ser, não? O problema é esse, acho eu. Eu tenho duas notas. A primeira é que não estou habituado a desafios sem merdas para meter no cu. Portanto, é complicado anão, para mim. O anão pode pôr um dedito. Pode pôr um dedito curioso, só enquanto está a brincar com as suas bolas. Pois, aí já vejo algumas vantagens nessa segunda hipótese. A minha segunda pergunta era se podem ser maus filmes, mas sem o Adam Sandler. É que se for com o Adam Sandler, eu não vou escolher essa. Se puder ver maus filmes sem o Adam Sandler, se calhar já escolhi. Há tanto mau filme neste mundo que podemos bem passar sem ele, não é? Pode. Ok, pronto. A minha terceira pergunta é definir melhor o que é isso de brincar com as bolas. O termo brincar vai ser sempre uma coisa boa ou não? É que se ele vai brincar, não vai gostar-nos de mais, não é? Parte à tua pior imaginação. Tal como eu falei, maçarico ou facalhão milhões pode... Mas ele aí não está a brincar, está a ser maldoso. Está a brincar, está a brincar, eu... tipo o Hostel, visto o Hostel. Exatamente, é a maneira de brincar. Né? É. Martelo. Com os martelos e... Mas também e pode que... calhar o dia em que seja algo prazeroso para ti, não é? Ok, mas, é só as, mas mesmo que seja mal, é só as bolas, né? O resto não mexe. Sim, sim, só as portanto, bolas. Portanto, na pior das hipóteses, fixem as bolas, né? E mantém tudo o resto. O gajo aparece com uma caveira da Marilyn Monroe e tal. E a coisa compõe-se. Está bem, pronto, vou para a segunda também. Até pode haver alguns dias que seja engraçado. Olha, e nunca tive ninguém a brincar com as bolas enquanto via um filme, por acaso, é engraçado. Não, então... Querem mesmo mamar o... Ah, não sei quem é que quem tenha cães em casa, não sei se depois podem responder isso nos comentários. O Miguel acho que costuma pôr manteiga de amendoim. Não, estava mesmo a ver, que proibido. Os sagrados de anões, meu. Não virem agora para os cães, seus porcos do anão. Eu também vou para o anão, mas não é por causa do anão. Bobi, larga, larga. E agora manda lá o cão larga aos tomates, amigo. Vou para o anão, porque, só por causa dos filmes de merda, por mais nada, que não era capaz de estar sempre a ver filmes de merda, não. Pá, mas pensem assim. Como fazes hoje em dia? Mas pensem assim, se estão a ver o filme, vocês não estão concentrados no filme, sabe-se lá o que é que o anão está a fazer, não é? Tipo. Começa ali a descer a bala e vocês... É tirar o que aí a primeira hipótese. Isto é uma luta pela sobrevivência. É uma luta pela sobrevivência. Tu não tens hipótese, não é? Porque, quer dizer, a não ser queiras viver 6 meses. Porro. Pronto. Pois. Não, mas como é, pois. Exato. Mas também há aquele lema do como é que é? Da ignorância é felicidade. É uma benção. É uma benção. É, não conheço essa, só conheço uma foda perdida, não sabem bem o que lhes fazia. Está a manter a audiência em cima, muito bem. E justificar a sua segunda opção, não é? Claro. Com o anão, por acaso, não sei se funciona da mesma maneira, não faço ideia. Até com o anão até é parecido com aquela gaja, do Twin Peaks, não é? É parecido com a gaja do senhor do Game of Thrones, aquela Arya Stark. É muito parecida, sim, já, realmente. Tu podes fechar, fechas ligeiramente os olhos e imaginas, pronto. Imaginas que é a Arya Stark. E ela agora, ainda por cima, agora não tem imaginação identidade. Do caralho. Está bem. Tá bem. E vamos todos para o anão, então, não é? Epá, eu foda-se com o anão, ainda por cima é velho, meu. Eu agora estava aqui a relembrar. O anão já era velho na altura. Já era velho na altura. Não, portanto, vai aparecer na série? Alguém sabe? Não faço ideia. Não há idade para brincar com bolas, ou Carlos. Não, o parque cena até pode ser uma vantagem, né? Para brincar com as bolas. Há alguma animação extra. Está bem, pronto, ok. Está decidido, então vai tudo para o anão, não é? Claro, claro. Está bem, parece-me bem. E o tema qual é, Edgar? Ah, vamos pegar aqui nesta questão do... Não vamos falar de maus filmes, acho que é de bom senso falar em bons, não é? Tipo, mas tipo os filmes mais complexos. Todos. Exatamente. Claro. Tipo filmes mais complexos, daqueles em que vale a pena puxar pelo neurónio, em que uma pessoa, tipo, uma semana depois ainda pensa no filme, tipo, pá, aquela cena no final... Aquelas ambiguidades, pá, os mindfuck, os chamados mindfuck, não é? Pá, eu acho que há aqui uma coisa que nós temos que também de pôr aqui em pratos ou ímpetos antes de avançar, que é as pessoas provavelmente nem sabem quem é o Edgar. Muitas das pessoas estão a ouvir. Ah, sim. Não é? O Edgar é uma pessoa, é o Brain Mixer, é uma pessoa que tem um blog dedicado a este tema, não é? À parte... Na vida real é um anão. É um anão que só quer brincar com bolas, mas na internet faz filmes, fala de filmes de cerebrais, muito cerebrais. E por isso é que o tema hoje também é esse. Pois, infelizmente, o início, eu tenho o blog desde 2005, e no início eu falava mais desse tipo de filmes, mas pronto, depois fui... E já não falas tipo de filmes. Pois, agora o blog está muito apagado. Então, as coisas que eu meto no Facebook ao fim de 3 meses é que eu, bem, deixa cá trilhar o que é que eu vou meter, o que é que não vou meter. Depois acabo por meter no blog, tipo, 3 meses de posts, mas quase nenhum se falam desse tipo de filmes. O que eu mantenho coerente em termos do nome é, ao fim do ano, eu acabo por fazer um top. Tipo, chamado Top Brain Movies. Que é os filmes mais complexos, mais confusos do ano e pronto. Há anos em que só tenho um ou dois, que é um bocadinho difícil conseguir descobrir. O ano passado foi pobre, não foi? Foi. Mas isto acho que é mesmo por vagas. Há anos em que tenho tenho de deixar alguns de fora, porque pronto, não são de real. Há aqueles filmes que vês 2 e 3 anos depois, não é? Que na altura nem sequer se ouviu falar. Sim. Exato, pois, a maior parte são esses. Eu vou recuperar alguns, tipo, quando eu fizer o 2016, se calhar há um 2015 em que estreou no Festival X. E depois, pronto, passei lá no Senhor Joaquim em 2016. Então tens de dizer que foi o que eu vi em 2016, que é muito mais confortável. Epá, não, porque depois aí acho que já atrapalha um bocado todos os tops anteriores. Alguns só vi mais tarde. Essa questão também do ano é uma coisa manhosa, porque há pessoas que se seguem pela altura em que o filme sai no IMDb. E há pessoas que seguem pela IMDb, estreia nacional. E às vezes há filmes que estreiam com 3 anos atrás cá em Portugal. Ah, sim, isso não. Isso nunca iria pela estreia nacional. Eu às vezes faço ou é do ano de produção, em que a primeira estreia, tipo no Festival de Toronto ou qualquer coisa, só que depois a estreia internacional, em tudo o resto é... Em tudo mas o, resto, o ano do IMDb um ano conta com isso, conta com este, a primeira estreia, mesmo que seja um festival de... Nem sempre. Alguns vêm, acho que tem a ver com o número de salas em que é exibido. Ah, ok. E acho que atingindo tipo, um certo número de exibições ou de espectadores, não sei. Porque já encontrei tipo, uma estreia no festival de qualquer coisa, tipo em 2014, mas depois o ano está lá 2015. E depois eu vou ver lá e realmente depois em 2015 foi quando estreou em todos os outros festivais. E pronto, por isso eu mantenho ali no IMDb, ao menos aí ficamos coerentes com toda a gente e acho que é mais fácil. Está certo, mas isto está muito sério, portanto eu vou aqui retomar o anão do Twin Peaks. O anão do Twin Peaks, que eu sei que vocês são fãs, tem uma carreira do caralho, estou aqui a ver. Então o que é que o gajo fez depois do Twin Peaks? Fez Mr. Nut nos X-Files. Não faço ideia quem era o Mr. Nut, mas devia ser um anão que era. Olha, depois, Nuts, estás a ver, Nuts, brincar com bolas, aí existe aqui alguma coerência. Cá está a relação. Está tudo ligado. Relação. E depois isto é quase irónico, o filme a seguir qual é? O One and I Shrunk the Kids. Ele entra tem nesse. Tudo a ver, né? O gajo é o Omar nesse filme. Não me perguntes. Deve ser o patrão lá do gajo. Não sei. Já era a formiga, não? Tendo um fato. Depois entra na Branca de Neve, numa versão qualquer da Branca de Neve e os 7 Anões. Também está-se a ver o que é que o gajo faz, né? Depois entra no Carnival, que acho que era uma série também assim, meio de feira popular, né? Meio era parado, de circo, sim. De circo, exatamente. E depois é um Leprechaun no Charmed, na série de Charmed. Portanto, foda-se o gajo. Tem pois, um olha, eu estava aqui a tentar ver entre ele e o Warwick Davis, o Willow. Willow, sim. Estava aqui a tentar ver quem é que fez mais filmes. Pronto, porque obviamente que o Warwick toda a gente conhece, até foi um Ewok e tudo isso. Mas, sim, pá, o... Ai, e o gajo também 32. Entra no Mulholland Drive, que giro. Mr. Rock, do Mulholland Drive. Ah, exatamente. Entra. Sim. Mas ele já é um habitué do David Lynch. Yeah. Sim. Está bem, não então sei, pronto, se calhar à noite fazem uma sessão de cinema com a Noah e cai com os Wolfers. Epá, mas o gajo já está nos 60, caramba. É um bocado deprimente ter um gajo, seja não ou não, de 60 anos a brincar-me com as bolas. Ah, sim, isso do desafio estava tudo... É o que se arranja, É o que se arranja, né? Há coisas não posso escolher. Pois, não posso queixar também. Mas então vamos passar para os mindfucks. Bora, Edgar, diz-me sim, os teus favoritos. Pronto, em termos desse tipo de filmes, eu gosto de dividir um bocado os estilos, em que de um lado temos aqueles blockbusters, os mainstream, não é? Que toda a gente conhece, e daí posso incluir o Inception, o Matrix... E às vezes são falsos mindfucks, não é? Assim, uma coisa assim, só um bocado para dar a ideia que é complexo. Sim. Sendo que aí, pronto, há uma coisa que é: são aqueles complexos em que tu não percebes nada do filme, não é? À primeira, pelo menos. À primeira. Ou então são aqueles em que tem ali códigos ali pelo meio em que tens de estar muito concentrado, tipo o Inception, que é bastante simples de seguir, mas pronto, tem ali uma narrativa muito mais complexa em que não. Não basta estares ali, enquanto estás a olhar para o telemóvel vais vendo o filme. Ou seja, consegue ter sempre um bocadinho desses dois lados. E depois, o outro lado, que é aqueles filmes que basicamente são aqueles que eu só descobri 2 anos depois, não é? São aqueles filmes completamente marados, tipo o Holly Motors e o... Sim. O deixa cá ver aqui na lista. Já agora tenho que ir aqui à lista. Porque, entretanto, são depois de logo escolher, para mim, um dos filmes que eu mais testei, eu gosto muito deste género, dos Mindfucks, mas o Holy Motors foi uma coisa para mim completamente. Olha, eu o Mr. Nobody, que a malta só conhece. Nunca vi. Porque é com o Jared Leto. Sim. Se fosse outro caramelo qualquer, ninguém falava no filme. Ninguém falava. Mas pronto, ao menos assim fala no filme. O filme é muito... É bom? Ah, interessante, sim. Mexe ali um bocado com as escolhas em que, tipo, ele quando era puto havia três miúdas de quem ele gostava. E depois, à medida que ele escolhesse ou a loira, ou a ruiva, ou a morena, o destino dele mudava completamente. Pronto, e brinca um bocadinho com essa coisa do tempo... em que ele está a ser entrevistado no futuro, pai, no século XXIII, ou sei lá o que é, pronto, e vamos vendo as memórias que poderia ter tido. Okay. Ou seja, é uma coisa muito, muito curiosa. Também não é nada... Não é daqueles completamente marados da cabeça, tipo o Holly Motors, não é? Uhum. Tenho também aqui o Upstream Caller. Sim. Mas o realizador do Primer. Isso. Mas o Primer é daqueles cerebrais... em que, pronto, requer a concentração. Que opa, eu ainda não vi o Primer. Grande falha. Eu voltei a vê-lo no outro e continuo confuso com o filme. Pá, o filme é muito fodido. Mas ver. O Upstream Cover é um filme do caralho. É, e aí está, o Upstream Cover é daqueles filmes que precisas de um código para decifrar, não é? Sim. Mas dá, tem chave. Tem. Até vi aí um gráficozinho que explicava mais ou menos isso, lembras-te dele? Sim. Eu tenho que rever o filme para tentar compreender o gráfico, obviamente. Sim, mas... Já há alguns anos que não vejo o filme e olho para o gráfico e eu penso assim, bem, isso deve fazer sentido. Só que aquilo que tem tanta informação, tantas ligações que realmente... E depois também é a montagem, a ordem pela qual ele é montado, não é? Só no fim é que faz algum sentido. Porque andas ali um bocado a apanhar bonés. Olha, vou pegar nessa tua dica da montagem para falar de outro filme, que é o Memento. Sim. Que se não fosse a montagem, era um policial banal. Ou seja, o facto de estarmos a ver o filme do fim para o início... Faz com que tenha que estar ali a tentar juntar as peças todas. Mas há uma versão no Sr. Joaquim que é a ordem normal, que eu acho que até vem num dos umas edições, não é? Blu-ray ou o quê? Sim, eu já tive tentado a ver o filme, mas acho que acabo por perder a magia. Ah, tira tudo ao filme. Não é? Claro. Sim, não, é como segundo, como um revisionamento, poderá ser algo engraçado, não é? Até para ver se o filme bate bem e bate certo. Com tudo o que foi feito. Mas o Pedro estava a falar aí há bocado da chave para resolver estes filmes. Eu acho que todos estes filmes acabam por ter uma chave que às vezes uma pessoa só descobre ao fim de 3 ou 4 revisionamentos, mas que tornam as coisas muito simples. Alguns deles, há outros que são mesmo, o objetivo é ficarem sempre marados, se calhar a vida toda, e o objetivo do realizador é mesmo deixar dúvidas o tempo todo e não explicar as coisas, e se calhar nem ele próprio tem um sentido para o que fez, não é? Faz ali um bocado uma confusão. Mas, por exemplo, há um caso muito que eu gosto imenso, que é no Inception. Se vocês virem o filme, sabendo para mim a chave do filme, que é o anel, se vocês repararem. Sim, mas isso aí foi, tivesse que ler na internet, não é? Senão não dava certo. Não, foi uma teoria que alguém, não sei se foi no Facebook, exatamente, ou alguém disse, e eu fui ver o filme, tendo em conta isso, revi o filme, e o filme torna-se uma coisa simples de analisar. Completamente, eu revi o filme há pouco tempo e faz todo o sentido, e se vocês repararem que é, quando o Leonardo DiCaprio tem o anel, quer dizer que está a sonhar. Está a sonhar. E quando não tem o anel, porque ele tirou o anel quando a mulher morreu, é porque está na realidade. E se vocês virem as cenas todas sempre olhando se ele tem o anel no dedo ou não, o filme torna-se limpo, sem dúvidas nenhumas, até a cena final, que se vocês fizerem em slow motion, na parte que passa pela mão dele, percebem se aquilo é realidade ou se é sonho. E no aeroporto, quando ele chega ao aeroporto, dá para perceber muito bem. Tudo. E é uma chave muito simples que alguém descobriu, não sei se foi propositado, quer dizer, só o próprio Christopher Nolan é que provavelmente saberá isso. Confirmar, por isso. Mas tendo em conta que nota-se essa atenção em todas as cenas, havendo o anel ou não havendo o anel, eu acho que foi algo propositado. E é a chave para resolver o filme. E se vocês reverem o filme tendo em conta isso, essa chave, para o filme torna-se delicioso, porque vocês percebem tudo claramente o que é realidade e o que é sonho. Eu adoro esse tipo de pistas em que estão no filme para tentar perceber realmente. Quando no final deixam aí aberto, há sempre uma pista qualquer no filme. Por exemplo, o Total Recall, o original do Verhoeven, uhum. no final, é aquele final ambíguo em que, será que é o sonho ou está na realidade? Uhum. E antes dele entrar no programa, isso também tinha lido na internet e realmente faz sentido que isso aconteça. Um dos funcionários do Recall olha para a folha e começa a dizer: oh, Blue Sky on Mars. Pá, interessante. E realmente é o que acontece no final do filme. Cria-se uma atmosfera no planeta e faz aquele céu azul, Blue Sky on Mars. Ou seja, ele basicamente está-nos a contar o final. Só que uma pessoa só se lembra, depois de um revisionamento em que está a ver o filme, epá, realmente isso é o que acontece no final. Pois que é, isso guião, é o guião da memória, não é? Que o gajo exatamente, isso é quase uma pista fulcral para se entender que aquilo é tudo sonho. É tudo sonho. Apesar de estar tão ambíguo, há ali coisas ali pelo meio que realmente também pode, pá, pode dar para o outro lado. Mas hoje em dia ainda tens muitas teorias do Total Recall com muita gente a defender que os dois lados, não é? Sim, foi um filme que na altura toda a gente tomou um partido. Sim, toda a gente tomou um partido e hoje em dia ainda defendem com unhas e dentes que há quem defenda que é sonho, há quem defenda que é realidade. Mas esta questão do sonho, acho bem que se for sonho, se o Verhoeven achar que é um sonho, epá, que o gajo não o diga, porque se há coisa que eu detesto é quando estás a ver um filme e no fim é um sonho. Epá, parece uma telenovela. Não é? Sim, não, mas vale manter o realizador a dizê-lo. O Ridley Scott a confirmar que o Rick Deckard do Blade Runner é um replicante. Ele confirmou? Sim, já há muito tempo. Sim, já há muito tempo que ele tinha confirmado que era. Pá, isso, ele nunca devia dizer isso. Isso era um... Era daqueles mistérios que ele levava para a cova. Tem que aprender com o David Lynch. Exato. Mas o David Lynch também no, lá no Mulholland Drive, no DVD, tem lá uma folha em que é com tipo... pistas. 10 pistas para entender o filme. É pá, mas são pistas fodidas também. Sim, aquilo também é só para tirar alguma coerência. É só na cabeça dele. Só na cabeça dele é que faz sentido. Mas por acaso é engraçado, porque o Mulholland Drive só para mim tornou-se um filme interessante. Ou seja, um filme que eu minimamente... percebi alguma coisa e tirei algum prazer dele a partir do momento que fui ler todas essas pistas e todas essas coisas após ter visto o filme, porque eu, quando acabei de ver o filme, eu fiquei tão à nora com tudo o que se tinha passado, mas sem perceber código nenhum, sem perceber simbolismo nenhum, sem perceber nada, que eu detestei o filme. E depois sim, fui procurar na internet, fui tentar entender os significados de muitas das cenas do filme e comecei a tirar algum prazer do filme. Mas foi um filme que, se eu não tivesse recebido nenhuma informação... Por falar em tirar prazer no Mulholland Drive, se calhar nunca passaste a cena do humor lésbico, não é? Ah, sim, eu vi o filme no cinema e das primeiras coisas que eu me lembrava quando pensava no filme era a sequência do sofá, não é? Opa, eu no também cinema... era uma altura em que eu ia duas em duas semanas ia ao cinema, também estava a estudar, estava a tirar o curso, e foi um ano bastante recheado desse tipo de filmes. 2000-2001, acho que foi ali a idade de ouro desse tipo de filmes. Lembro-me também que tinha visto o Vanilla Sky, não conhecia o original do Amenábar, que é bastante superior até. É plano a plano, praticamente. Eu fui ver o Vanilla Sky e aconteceu-me isso, aquilo que estavas a dizer, Carlos, que era, eu estou a meio do filme, quando aquilo muda completamente, estava assim tipo, mas eu não estou a perceber nada disto. Começo a olhar à volta para as pessoas. Sim, é frustrante. Está tudo concentrado e eu, mas eu não estou a perceber nada, eu vou-me embora, eu vou sair da sala de cinema. Eu estava tão desesperado que eu pensava que tinham cortado um bocado da película. Na altura ainda era em película. Eu assim, mas esqueceram-se de alguma bobine. Eu assim, eu vou-me embora ou vou reclamar com o projecionista. Só que pronto, depois lá fez sentido e... Não, é frustrante. Eu pessoalmente, por exemplo, quando... Desculpa lá, só meter aqui uma pequena bucha. Sim. Quando eu fui ver o Vanilla Sky, fui com um grupo de 10 pessoas e uma rapariga connosco que não era propriamente conhecida pela inteligência. E então a gaja, no fim do filme... Era mais pelos bobões. Ainda és amigo dela ou não? Epá, eu sou amigo dela, mas ela não sabe quem eu sou na internet. Pronto. Na internet só... Ainda bem, só por... Epá, espero bem, porque espero que ela não se lembre também desta conversa, que eu não vou dizer o nome dela, mas a nossa conversa foi assim. Ela estava a dizer, percebi nada, caralho, antes que não é até a novela da chat. E eu disse-lhe assim, olha... E comecei a falar do Matrix. Viste o Matrix? E depois eu disse, a minha frase foi: viste o Matrix, sabes o conceito? E a gaja diz-me assim: ah, o Matrix vi, mas o conceito ainda não. e eu disse assim: ok, então vá, o conceito é esse com ela. É o que ela pensou. E eu acabei-me e fui-me embora para a minha vida. muito bom. O Matrix, mas o conceito ainda não. Ouvi, estava toda a gente lá, pá, a moto toda, e depois toda a gente gozava com ela cada vez que estávamos juntos, mas ela não percebia quando a moto gozava com ela. Perguntava um se ela, novo, perguntava se ela tinha visto o conceito. Um bom tagline para a nossa temporada. Pois está. Já viste o conceito? O conceito. Mas então, voltando, eu pessoalmente, neste tipo de filmes de mindfucks, que é um género que eu gosto bastante, eu sinto muito mais realizado quando estou a ver um filme em que eu consigo perceber logo à partida o que é que está ali em jogo. Por exemplo, estamos a falar do Inception, é um blockbuster dentro deste género de mindfucks, não tem nada a ver com a maior parte dos filmes, mas tu percebes claramente qual é o conceito que está ali em jogo, né? Que é o conceito do sonho dentro do sonho, da realidade, e tu não estás completamente à nora. Mas, por exemplo, o Abre os Olhos, tu estavas a falar, não aconteceu muito isso, porque já ia com alguma informação para o filme quando eu fui ver. Mas aconteceu-me no Mulholland Drive, que foi, eu estou a meio do filme e eu não estou a perceber absolutamente nada. E isso torna-se frustrante, tu perdes muita atenção. Quando chegas ali ao fim de 30, 40 minutos e tu não percebes ainda absolutamente nada do que está a passar, tu começas a perder atenção também do que estás a ver, não é? Porque sentes que já não vais recuperar o que perdeste até ali. Mas há dois filmes deste género que eu acho que temos que dar algum mérito, que é, há estes mindfucks puros, que é aqui a especialidade do Edgar. E depois já aqueles filmes que, não sendo mindfucks, tu acabas o filme, vês e percebes. Depois vais ao IMDb, ao fórum, e depois há um gajo qualquer que tem uma teoria perfeitamente lúcida de que aquilo tu percebeste tudo ao contrário, não é? E depois tu lês e percebes, se calhar este gajo tem razão. Há esse tipo de filmes que também são tão... Se houvesse interpretações completamente diferentes. Exato. E apesar de tu perceberes e veres o filme e sentes-te confortável na tua interpretação, ficas a pensar naquela merda, pá, realmente, ou isto, ou eu percebi mal, isso é um calhau, ou então isto é um gajo super inteligente que fez uma coisa com... Certíssimo, mas eu acho que é importante é tu conseguires perceber alguma coisa quando o vês, mesmo que seja uma interpretação completamente errada. Por exemplo, há um filme que eu adoro neste género, adorei completamente, e a minha interpretação que eu tive do filme não tem nada a ver com a maior parte das interpretações que está na internet, que é o The Fountain, do Aronofsky. Ah, eu adoro esse filme. Eu adoro completamente o The Fountain. Ainda não vi, só ouvi a BD. E aquilo tem mil e uma possíveis interpretações daquela camada toda espiritual que está ali no filme e tudo mais. Epá, eu tirei a minha, que eu achei que tinha percebido o filme da minha maneira, e vou ver a internet e há 500 mil interpretações poéticas daquilo tudo que se passou ali, dos simbolismos todos. Epá, mas gostei muito do filme porque cheguei ao fim do filme e tirei uma interpretação daquilo que tinha visto. E portanto, para mim o importante é sempre conseguir, no primeiro visionamento, tirar qualquer coisa do filme. Claro que depois é muito mais recompensador se fores ver a segunda, terceira, quarta vez, normalmente, neste tipo de filmes, precisas muito fazer isso e consegues apanhar muito mais pormenores, até com coisas que leste, entretanto, na internet, etc. Outro filme também recente que gostei muito neste género, vocês devem ter visto, foi o Coherence. Sim. Pá, que é um filme também que acho que está muito bem feito e tu consegues ir percebendo muitas coisas, não apanhando-se a todas, mas consegues ir percebendo muito, tentando adivinhar algumas coisas que se passam ali. Acho que está muito bem feito também. Nem sei se estreou por cá. Acho que nos cinemas não sei, sei que na internet. O que é que isso interessa? Pessoal, na internet estreou. Na internet não, no São Joaquim. O Joaquim é que fartou-se de alugar esta merda. É um filmaço. É toda a gente. Ah, mas depois pronto, há muitos, não é? Eu tenho dois. Eu gosto muito destes filmes também e gosto de os ver todos. Até agora temos aí no cinema, que saiu agora no cinema, 50 mil anos depois de sair do Sr. Joaquim, o... Como é que se chama aquele? Do grego. Ajudem-me aqui. O The Lobster. Também The saiu Lobster, agora sim. Aqui. Sim. Não, mas, por exemplo, dois filmes que eu gosto muito desta onda... É o Chrono Crimes, o Time sim. Crimes. Sim, os Chrono Crimes. Eu vi esse filme sem saber se que estava a ver. Eu acho que esse aí é quase o beabá dos filmes de viagens no tempo. Sim. Eu ia com muita expectativa para esse filme, mas acho que é aquela coisa do o que ele fazia. Ok, já estava para ver que ele encontrou aquilo é porque ele talvez tinha viajado do passado e tinha lá deixado, e pumba, lá acontecia. Ou seja, era um bocado previsível no modo em que a estrutura do filme estava feita. Eu apanhei esse filme do zero. Pois, eu também. Eu apanhei esse filme sim, do também zero. Eu. Também, eu só tinha visto o póster, só que no momento em que começa a ver a jogada, não é? A jogada que ele está a tentar fazer, eu quase que era um pouco previsível no modo como iria terminar o filme. Pegando nesse de viagens do tempo, acho que todos viram o Predestination. Aquilo que eu vi. Sim. É recente, mas não aqui, vi ainda. Aí basicamente o twist final é qualquer coisa de mente. Esse filme é um bocado overkill. é um exagero do caralho, é completamente overdo. Mas também é um bocado o beabá das viagens do tempo levado. Sim, sim, mas aí sim, tu não estás à espera que aquilo aconteça, sim, não é? Sim, sim, sim. Por causa das repercussões que aquilo possa causar. Não, mas, fodam o final, hein, que eu não vi o filme. Não, não, basicamente mas, é, vem então, tempo para tudo, faz tudo. Vai-te apanhar no cu, vai apanhar no cu, não contes. Pronto. É um sonho, é um sonho. Exatamente. Vamos só dizer que não tem lá um anão, vá. Pronto, ok. Boa. Mas o Donnie Darko, por exemplo, nesse aspecto é um muito mais inteligente. Pá, mas o Donnie Darko achei um bocado armado ao pingarelho. Achaste? Achei. Um bocado. Que eu gostei. Eu também não sou grande fã do Donnie Darko. Não? Gostei, mas não sou daqueles fanáticos que adoram o filme. Super fã. Olha, para mim um mindfuck muito simples... Um filme super que chegas ao fim e percebes tudo, e eu acho que isso é muito recompensador, né? Porque tu julgas-te mais inteligente do que realmente és. Mas não, sabes qual é? O The Game, do David Fincher. Ah, sim. Acho que é um mindfuck muito bem feito, muito bem explicado então, no final, e tu estás o filme todo um bocado à hora o que é que está ali a passar, não é? E no final aquilo é explicado na perfeição e tu sentes-te recompensado no final, porque sentes que foi um filme super bem feito, super inteligente, e não ficas com aquelas dúvidas todas. Pronto, por isso mesmo é um mindfuck muito simples, mas acho que é recompensador e acho que está muito bem feito. Adoro o The Game, acho que é um filme zorro do que até. Tal como o 12 Monkeys também. Sim, uma coisa, lá está também, é daqueles que fecha o círculo, não é? Muito bem encaixadinho. Faz todo o sentido. Fica ali tudo encaixadinho. É muito bom. E a série? Acho que saiu agora uma série aí. Não toquei nela. Não, nem me toquei. Toquei só a de leve, mas não toquei mais. Vi só o primeiro. Fizeste umas festinhas nas bolas. É merda, não é? Merda. Ficaste as bolinhas. Tem sido renovada, acho eu. Acho que não é assim tão merda. Já ouvi dizer bem, mas não sei. Mas aí, ao fazem um final diferente do filme, não é? Só sabemos, toda a gente sabe como é que acabou. Quem não souber vai ver o filme. Ah, sim, ou seja, eles têm que fazer alguma coisa completamente diferente. Não sei se calhar na segunda temporada lá devem matar o. Não, vão fazer o principal e mudam aquilo completamente. Esticam aquela merda até o limite. Aquilo tem uma história um bocado diferente, por isso. Mas pronto, estamos aqui para falar de filmes e eu vou pegar no Binge on não estamos habituados a isso, ou é que falar tanto de filmes. É assim, eu posso aqui tentar ver filmes em que. Que haja gajas e mamas. E merdas de... Edgar, eu penso que és a pessoa indicada para me tirar aqui uma dúvida. O que é o Sucker Punch? Epá, é um filme de merda. Não vejo é isso. De merda? Eu já vi. É um cagalhão. Aquilo basicamente é um videoclipe. Pois. Aquilo é o Zack Snyder a bater uma. É só estilo. Bem, já não vi. Tem conteúdo nenhum. Já vi. Pá, não diga se gostaste, ó Miguel. Não gostei. Não tem cães, não tem cães que falam. O que é que te lembraste desse agora? Estavas a mexer. Olha, um que eu tenho aqui numa lista, mas pronto, em termos de qualidade está aqui um bocado muito em baixo, que é o Wild Things, aquele com o Neve Campbell e Dennis Richard. Os últimos 15 minutos, pois vocês já falaram. É só twist atrás de twist e atrás de twist. Exato, aquilo é twist overdose. Um gajo pensa, o twist era esse e depois pumba, vem outro. Exatamente. Aquela merda impressionante. Ah, pronto, tu papas aquilo porque tiveste a papar aquela primeira hora com elas, não é? Foda-se, aquela cena da piscina é qualquer coisa épica, caramba. É verdade. Da Denise e da Neve Campbell. E Triangle, já viram o Triangle? É um filmaço também. Não, nunca não. Vi, já ouvi falar bem. Netflix, do barco. Já viram? Não, não. Mas já ouvi falar bem. Netflix? Tá, ou não? É. Deve estar. Pois. Está no Netflix, tem que ver então. De um gajo que é o Christopher Smith. Tem uns quantos filmes porreiros e este filme é um filmão. É o gajo que fez o Mutilados, o Severance. Já viram? Também não vi. O cartaz era bom. Esse é um filmezão. E o Triangle é um filmezão também e é assim um brainfuck, assim, daqueles valentes. Ah, então vou já ver. Vou já desligar. E o Enemy também, pá, mais recente, o Enemy, não falámos do Enemy. Não vi. O Enemy, ah, não é? Sim, é o do Jake Gyllenhaal. Sim, é baseado sim. Numa obra nacional de Espanha. Exato. Esse ficou muito bem cortado no meu top, atenção. Vi um que saiu mais ou menos nessa altura, mas que era uma grande merda, The Double. Com o gajo do Lex Luthor. Não é bem uma merda. É uma merda. Duro. É duro, é um filme muito mais duro, mais difícil de ver. Não gostei. Achei muito fraquinho. Isso não vi. Está bem, está certo. Saiu o Realité também, mas é tudo fodido, não é? Ah, sim, o Pedro é que está agora, tomou-lhe o goto. Pois foi. Tomou-lhe o gosto vi. E fizemos o contrato de não é? Fez o Rubber, o Wrong e o Realité. Acho que tem outro, que é o Wrong Cops. É o Quentin Dupieux. É o Realité é daqueles complexos que não tem explicação, não é? O filme não dá para fechar. Sim, ele acho que vai complexificando cada vez mais. É. À medida que vai fazendo mais filmes, eu acho que depois, tipo, daqui a 10 anos, ele tem um filme em que... Não sei o que é que aí virá, mas... O Realité, basicamente, é um conjunto de histórias intercaladas, só que não intercalam no sítio de costume, não é? Não, mas aquilo... Sim, mas se tu tentares pensar, não chegas a conclusão nenhuma, nunca em mente algum, não é? Aquilo enrola de tal forma e é dentro que não consegues sair. Sim, eu acho que aquilo, ele brinca um bocado com a linguagem do cinema, em que ele entra dentro do cinema e sai fora. Ou seja, eu acho que aquilo tem várias realidades, em que é a realidade do cinema com a realidade dele, que para nós é o cinema também, não é? Nós estamos a ver o filme. Sim. Ou seja, eu acho que isso é que é interessante, tal como o Rubber, em que os espectadores que estão a ver o pneu, através dos binóculos, sim. Como se fosse uma metáfora para nós, não é? E eu adoro esse tipo de conceito em que brincam com essa questão da quarta parede, não é? Sim. Olha, afinal o filme de Netflix não é o Triângulo, é o Círculo. Estás a pesar, ok. É o Círculo. Filme é esse. É Twist. É isso, e não, meu. Circle. Olha, mas eu acho que nós olha, o Circle não é mau, é? Não é mau? Não é mau. Tenho que ver isto. É já melhor que o quadrado. Já vi também. É tipo. O quadrado é o cubo. Olha, mas o cubo também é um. É, mas é o Circle. O Circle é o cubo dos pobres. E o tetraedro? Dois. Estás a fazer humor, não estás? É lá. Quando o gajo tem que explicar isso, não é bom sinal. Como é que se chama? Eu acho que nós não podemos acabar isto sem falar, na minha opinião, de um mindfuck muito, muito engraçadinho. Que é o meu querido mês de agosto. Não sei se vocês já viram. Roça ao leve, sim. A primeira sim. parte, a maneira não como vi. O gajo encandeia o making of no próprio filme. O filme começa como a equipa de produção. Alguém já viu? Já viste, Edgar? Não vi. Vi a primeira meia hora. Pronto. Mas e depois estava a gostar tanto que deixou não, a meia não, hora. É que nem eu vi em casa e estava a ver aquilo em casa de um amigo e. Aquilo é assim. Fomos embora, só que depois nunca mais vi. Quem é que estava a brincar com as bolas? Era uma amiga, não. Uma não. Opa, o filme é. O que o gajo faz é basicamente. É uma equipa de produção que vai para o interior fazer um filme. Mas não tem um guião e a primeira parte do filme são o realizador, a equipa toda. E depois os gajos fazem uns castings e o caralho, e de repente, pouco a pouco, começa o filme, percebes? Começa-se a intrincar o filme dentro daquela narrativa do making of. E depois, quando tu dás para elas, já o filme começou. E quando o filme acaba, há problemas de produção e aparece o gajo do som, que é o Vasco Pimentel, lá a reclamar com o realizador porque o som era uma merda, não sei o que, percebes? Está muito bem enrolado. Eu gostei. Acho que jogou um bocadinho com isso agora no Mil e Uma Noite. Também, não é? Também. Brincou um bocadinho com essa coisa do realizador entrar no filme. Eu gostei muito de Mil e Uma Noites, confesso. Também, não falta ver isso tudo. Só não vi o último. Mas acho que seria um bom mercado para o cinema português. Porque isto não exige tipo grandes orçamentos, não é? É o nosso, o segredo do nosso cinema tem que se passar por aí, não é? Que é uma identidade própria que não exige dinheiro, muito dinheiro. Exato. Sim. Mas pronto, com mais empenho no movimento. Com menos é? Masturbação. Exato, com o João César Monteiro, aquilo tinha lá alguns filmes assim a tentar fazer algo mais diferente, não é? De todos os outros, mas aquilo acabava por ser um secador de primeira, não é? Mas pronto, um gajo que faça coleção de pintelhos é sempre uma boa história. Sim, pode ser aquela coisa do. Ih, é diferente, mas para ver um gajo a contar pintelhos.